Oi, Salvador, bom dia, são 3, 171, onde o cara dá 1 no 0, pronto. 3171, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento variável, 4 nós. Decolagem da 10, Santos 171. No 71, decolada 49, controle 120, décima 8, meu voo. 08, bom domingo, menino. Controle Salvador, bom dia, tá 31, 71, passa 1800, Nandarel. Eu estou 31, compacto o radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. 320, direto Leda, tá 3171. 3171, chame Recife 13325, câmbio. Azul, Alfa 3 Whisky. Azul Alfa, X-Ray Whiskey, bom dia, prossiga. Solicito a autorização de reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição 01. Azul autorizado, início do reboque, reporta para ingresso no PAD principal. Alfa, X-Ray Whiskey, reportará para ingresso no PAD principal. Salvador, Janeiro 6211, sente da informação, Kilo. Nível 3, 8, 0 para o Galeão. 6211, bom dia. Galeão, tem pré-autorizado 360, copia, aguarda coordenação. Copia 360 e aguarda coordenação, chanel 6211. Gente, 6211, aguarda, será coordenado nível 3, 80. Opção 360 para chanel 6211. 6211, autorizado Galeão, via P-November 857, após conforme rota, nível 360, autorizado, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída Dial, Leda, após Irume, aciona 5436, controle 120, decimal 8. Salvador Galeão, decola da 10, curva direita, saída Dial, Leda, Irume, upper uniforme 8. Sétimo nome rota, plano 360 autorizado, transponder 5436, controle 120, decimal 8. Chalé 6211, cotejamento correto no 612, reporta pronto. Agora quando pronto, chalé 6211. Alvo Totango, bom dia. Confirma a pista que decola aí o pátio? Transporte de enfermo? Bravo Vitor Tango, autorizado barreiras, conforme rota, nível 220, decola da 17, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição VATAP, aciona 5424, controle 120, decimal 8. Torre 118, decimal 95. O total está correto, só confirmando. É, transporte firme, correto? Ciente, aciona na base do semitaxi, bravo total. Ô, Cato, bom dia, igual 963, informação quilo. Bom dia, na 963, quilo confere, guarda de cota. Tá. A saída pra adiantar é da Eulida Mótima. Da Eulida Mótima, obrigado. Corrigindo, desculpa, é da Eulida Irume. Irume, obrigado. decolador, Alfa, Sueio, Índio, São Luís de Grécia, fase principal, até posição 01. Autorizado, informou finalizando. Alfa, Sueio, Índio, separando o teste. Qual foi o B? Ok, para iniciar o táxi, chama a torre 1895-1016 no ajuste, bom voo. Ok, ciente, copiado, chama a torre 1895-1016 no ajuste, bom voo. Tango tem livre táxi, porta para ingresso 917. Decolagem, pistão 17, vento variável com 3 nós. Estamos decolando 3, chame controle 120 decimal 8. Tem um bom voo, bom dia. 1208, Cláudio Sertanque, obrigado, bom trabalho. Alô. Antônio, muito bom dia, Papá Rabel Bravo Sertanque, decolado. Então, Tango, é um prazer contar o radar na decolagem, porém o código transponder correto será o 5424. Direto barreira, sobe e mantém nível de voo 220. Autoridade de emissão 220, acionado 5424, obrigado. Ano 963, copia. Afirmativo, siga. Autorizado Galeão, nível 360, decolagem pista 90, curva direita da Euleda Irume, perfeito saída. Após a P-November 857, prossegue conforme rota. Cena 5441, controle 120-80. Afirmativo, conforme Galeão 360, decola da 10 curva direita da Euleda Irume. Ampere November 857, após ver a rota circular. Aí segue o transporte 5441-108, controle. Correto, coisa confirmando, está na parte 3. Está no... 84. Ok, gente. 963, portão 4, feedback, estacionamento. Autorizado, no 963, chama o táxi. Chama não, 963. Franco, bom dia, boa noite, 65. Prossiga. Sente daqui na autorização Brasil. Sente agora, copo. Boa da noite, 65. Acionamento 26, acionamento 2, 1, 9. Acionamento 2, 1, 9, livre, reposta. Livre, pushback, acionamento 629. Dias, o Alfa X-Ray Bravo. Azul Alfa X-Ray? Alfa X-Ray Bravo. Prossiga. Bom dia, senhor. Alfa X-Ray Bravo, está no Pátio 3. Solicita reboque para a posição 9. Que dá início e reporta na saída do parque 3. Afirmativo, chamará para ingresso do parque principal na saída do parque 3, Alfa Cidra. Ó, sala 963, 171 a bordo, 4 horas e 1, Floripa para o táxi. 171, qual a alternativa? Florianópolis. Ok, direita via Índia, ponto de espera 1-9-95, ajuste na 0, 1-6. Direita via Índia, ponto de espera 1-9-95, 963. Bom dia, Gol 963, ponto de espera pronto. Bom dia, 963, está livre a linha e decolar. Pistão no zero, vento variável com 3 nós. Vento livre, decolagem no zero, 963. Bom dia, Salvador, o Xanar 6225 para Lima, para Brasília. Transicionando 285, número 2, para quanto prepara a saída Ambor? Número 2, aguardando Ambor, Oxana, 6225. Tá com 1865, tá pronto para iniciar o voo puxa lançamento, estão apenas aguardando aí a autorização, 1865. Está autorizado iniciar o puxa 1865, aguardando corte. Autorizado Brasília no 360, perdo 1-7 aerovia. Decolagem pistão na 0, curva direita, arboar leva, perfeito de saída. 5-4, 4-5 no transponder, 1-2-0, decimal 8-0, controle. 360, autorizado Brasília, perdo 1-7, arboar leva, decolagem 10, curva direita, 5-4, 4-5 no transponder, 208 é o controle, 1-8-6-5. Correto, rapaz, tá pronto. Tá pronto, puxa o acionamento no 7 gol, 865. Quem inicia chama ataque, 1865. Inicia chama ataque, 1865. Canal 6225, copia. 208, obrigado pelo trabalho. Bom, 963. Bom dia, 963. Contato radar. Direto Lê da Vigilância. Direto Lê da Vigilância, 963. Papá Romeu Bravo, Vitor Tango. Ação 80 para 220, chama Recife, frequência 126, corrigindo 128, decimal 8. Caso igualmente, bom voo. Para pronto, China 25. A bordo, com 4 horas alternando Campinas. Tati Índia, ponto de espera no 9, decimal 95, ajuste 1-0 no meio, bom voo, chão 62, 1-1. Detalhe, 1-2-1-5, coxa. Duas Alfa e Bravo, pronto para ingresso para participar. Sim, mas é a posição aguarda. Ok, no aguardo Alfa e Bravo. Para o táxi, 182 a bordo, 3 horas e 20, alternada é Palma. Gente, livre táxi e Apache Índia, ponto de espera 118, decimal 95, ajuste 1-0, 1-7. Agora, bom voo. Apache Índia, 295, 1-0, 1-7, no trabalho, 1-8, 5-8. Semana de Axanel, 2-1, espera a Palma. É o 62 e o 9? Afirmativo, bom dia, Tor. 62 e 9, se aproximando, ponto espera a Palma. Dia 62, 1-1, está livre na linha e decolar, pistão no zero. Vento variável com 03 nós. Vento linha decola da 10, acionar 62 e 9. Entendi. Oi, boa noite, 65, quanto espera da 1-0 pronto? Boa noite, 65, ali mantém, cabeceira 1-0. Eu mantenho 1-0, boa noite, 65. Afirmativo, eu estará finalizado 29 Alfa de Cuidrão, obrigado. Decolos 37, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 308, bom domingo, Oxan. Bom dia. Bom dia, bom dia, 6219. 211, bom dia, contato radar direto Ledo. Beleza, obrigado, Oxan. Voo 963, passa 170, chama Recife, frequência 3325, bom dia. 13325, bom dia, vou trabalhar. Certo, bom voo. 1-0 do pátio 1. Ok, pode dar início ao reboque, reposta na saída do pátio 3. Ok, reboque e reportará na saída do pátio 3, Golfo Bravo, continue. Oxalana 225, na escuta. Siga. Tem um chamado para iniciar o push? No máximo 5 minutos. Ok, sim. Vai tentar de novo lá. Ok, se não obtiver o contato futuro pretendido, tem uma frequência auxiliar, que é a mesmos números da casa pós vírgula, seguido após vírgula 95. Sigla pelos 40, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 408, obrigado, bom domingo. Isso. Bom dia, boa noite, 65. Boa noite, 65, bom dia, contato radar, direto Elefa, vigilante. Direto Elefa, boa noite, 65. Duas ondas de Bravo finalizou o reboque para 29. Muito obrigado, bom dia. Gente, Alfa de Sei Bravo, bom dia. Oceano 62, pushback, acionamento do gate 5. Autorizado, Oceano 625, reporte taxi. Autorizado, pushback, acionamento, 62. Para o táxi Oceanair 6225, com 137 a bordo, autonomia 2 horas e 50, alterna Goiânia. Táxi em frente, segundo direito de Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1097, bom voo. Táxi em frente, o ajuste 1097, após 10295, com 6225.